Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio de Alvenedo, eu prefiro ver um filme ruim do que um filme bom com final ruim. Aqui é o Guga e Stephen King não sabe escrever final de história. Ah, não. Sai daqui, mano. Aqui é Carlos Voltor e isso é tudo, pessoal. Aqui é o Android. Eu gosto de história sem fim. Eu gosto da... Olha o Jovem Nerd, já primeira bancada do ano. A história sem fim. Eu gosto de dar, que não, filha não, do mal. Eu falei, eu gosto da história. Tá bom. Aqui o Afonso Solano e o incrível homem que derreteu, derreteu. Tá bom? Aqui é o Azaghal e eu já disse e repito. A covardia do final feliz é a derrota de qualquer história. Olha aí! Muito bem, Nerd! Muito bem! Estamos reunidos com essa galera pra falar de filmes com finais horríveis. Eles existem, são muitos. Nós temos uma lista aqui, vamos analisar os finais. Então, presta atenção, vai ter spoiler dessa galera toda. A gente vai falar o nome do filme antes, se você não quiser ter o spoiler. Talvez seja melhor até você ter, porque o final do filme é horrível. Exato. Então, whatever. Mas isso, vamos para essa divertida análise depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de mês e canelada do Nerdcast! Vamos! Muito bem, Zagal, temos um recado muito legal. Se você perceber algo diferente no dia de hoje... Exatamente. O que são dois posts? Dois Nerdcasts? Que vocês lançaram sem querer dois Nerdcasts? Exatamente. É o seguinte, não, isso é uma mensagem muito clara do Bob's, Azaghal. Isso, Bob's quer tudo em dobro, Jovem Nerd. Exatamente, porque no site do Bob's você pode se cadastrar no programa dele chamado Bob's Fan. Isso. E isso te dá direito a imprimir até 4 cupons da oferta do mês. Então, por exemplo, em janeiro e fevereiro, você imprime esses 4 cupons, isso te dá direito a comprar um Big Bob e ganhar outro igualzinho de graça. A hashtag da promoção deles é Quero em Dobro, Azaghal. Isso, exatamente. E que maneira mais trabalhosa de explicitar isso pro público do que botar a gente pra editar dois Nerdcasts na sexta-feira. Olha só, Azaghal, a ideia do Bob's pra chamar a atenção, isso, cara. Jovem Nerd, nunca aconteceu na história do Nerdcast. Exato, o Bob's duplicou o Nerdcast. Exatamente, são dois Nerdcasts no mesmo dia. Olha que beleza, eu quero em dobro Nerdcast. Isso, exatamente. Vai no Bob's, pede o Nerdcast e você ganha outro. Excelente, então não esqueça de ir lá imprimir seus cupons também pra você comprar o Big Bob e ganhar outro. Isso, vá na página do Bob's, tem um link aí no post, nos dois posts, porque é em dobro. Ah, muito bom. Faça seu cadastro no Bob's Fan, imprima seus cupons. É importante que vocês confiram o regulamento no site e vejam as lojas participantes. Isso mesmo. E encha-se de Big Bob em dobro ouvindo dois Nerdcasts. Exato, então se você tá desavisado, vai lá olhar porque tem outro Nerdcast, você vai lá no seu feed, são dois Nerdcasts publicados hoje graças ao Bob's. Muito obrigado, Bob's. Outro recado, Azaghal, Campus Party Brasil CPBR 5. Isso está chegando. E nós avisamos já que estaremos lá todos os dias. Exatamente, vai ter a Jovem Nerd pra vender nessa Campus Party, não, bater o recorde mundial de palestras na Campus Party Brasil. Então, ó, a gente vai publicar em breve lá no nosso Facebook e no Jovem Nerd toda a programação concernente ao Jovem Nerd na Campus Party pra você achar a gente lá e a gente vai ter papo. Mas eu já adianto que a gente vai estar todos os dias fazendo o Nerdcast Live. Sim. No palco de social media. Sim. Vamos participar do palco de música, do palco de astrolomia. Astronomia. E também faremos uma apresentação especial extra no palco de social media sobre zumbis. Olha aí. Cara, sabe o que vai ser maneiro? Ah. Você chegar lá no painel de astronomia e falar assim, gente, tô muito feliz de estar aqui no painel de astrologia. Eu vou falar. Vai ser foda. Além disso, vai ter ainda uma mega surpresa que vai acontecer nessa Campus Party. Ainda não podemos falar, é segredo. Nós estamos trabalhando nos bastidores. Vai ser muito foda. Mas vai ser animal. Animal. Então, se você está indo para a Campus Party, nos vemos lá. Muito bem. E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para... 13 minutos e 30 segundos. Muito bem, Azaghal... primeiro, a desenhista de uma das artes do Nerdcast passado veio esclarecer que seu nome, Dailin Chris Bertelli, se lê normal. Não é Dailin, é Dailin Chris Bertelli. Dailin, Dailin. Dailin. É, não é Dailin. Dailin Chris Bertelli. Isso. E é feminino, não é masculino, ela botou uma carinha triste aqui. O Jovem Nerd é o rei dessa mancada, né? Primeira vez. Não, tu não sabe, rapaz. Não vai ser nunca a última. Nunca se sabe. Não, Dailin, você... Eu não vou esquecer. Dailin. Dailin, eu não vou esquecer mais disso. Sempre que você falar, oi, é Dailin, eu vou lembrar de você e vou te dar um abraço. Olha aí, senhora Jovem Nerd. Notícias enviadas. PETA protesta contra a roupa de guaxinim em Super Mario. A PETA adora protestar contra qualquer porcaria. Sobre esse protesto, esse não é novo, não é novidade isso. Já algo que aconteceu há algum tempo. O próprio PETA reconheceu que falou merda. É verdade. Porque em nenhum momento o Mario... pega um guaxinim, arranca a pele dele e veste. Como o Tintin fazia. É, exatamente. Ele meio que se transforma num guaxinim. É, uma fantasia. É o poder que né, é representado de uma forma de guaxinim. A pessoa, quando começa a ficar muito pirada, ela começa a falar merda. Então, assim, PETA, eu acho que vocês devem continuar os protestos com nudez feminina. É aí que vocês acertam. É aí que as pessoas prestam atenção no que vocês estão falando. É verdade, então, verdade. Continuem nessa. Tem um vídeo enviado do Tintin nos Simpsons e as artes dos fãs. O Nerdinho versão RG de Jonas Kuhn. Ficou bom. Ficou muito bom. Muito maneiro. Ficou muito bem maneiro estilo, mesmo. Né, RG? O Azaghal Haddock, do Leonardo Delgado. Olha aí. Azaghal Haddock Jovem Tintin, feito à mão por Luisiana Veras. Todo desenho é feito à mão, só que às vezes ele é feito à mão através do computador. Mas a gente entendeu o que ela quis dizer. Uhum. Ficou bom, ficou legal. Vai. Essa tá muito boa, cara. O Tintin no Japão por Sandro Rojo. Ah, ficou excelente. Excelente. É só pra bom entendedor. As aventuras de Tantan por João Paulo Albuquerque. Primeiro e-mail, Alan Lima, 24 anos, jornalista, São Paulo, SP. Fiquei bem feliz por terem feito o Nerdcast sobre Tintin, ainda que tenha sido focado demais no Tintin no Congo, uma história quase ignorada. Conheci Tintin por meio do desenho que a Cultura exibia e hoje já li todas as HQs. Mas vamos a algumas caneladas e comentários. A origem do Tintin não foi como repórter, e sim como escoteiro. Concordo completamente em manter as obras antigas do Tintin como eram, até com os traços de racismo. É o produto de uma época, mudar é negar o passado. Dupont e Dupont não são agentes da Scotland Yard, e sim da Interpol. E não são irmãos, apenas iguais. Eles foram inspirados no pai e no tio do Hergé, que eram gêmeos e se vestiam do mesmo jeito. Segue um link de uma foto dos dois. Olha, tem a foto do pai e o irmão e o tio. Olha só que beleza. Sobre ideia fixa, é melhor que Milu. Milu enfrentou um gorila em A Ilha Negra. Atacou bandidos armados em várias histórias. Evitou o golpe de estado em O Cetro de Otokar. Ideia fixa, tudo que faz é chorar quando alguém derruba uma árvore. As três primeiras edições, Soviético, Congo e Tintin na América, devem ser ignoradas por quem não é fã. Tanto que não apareceram no desenho dos anos 90, com exceção ao América, mas com muitos cortes. Considerem isso como uma regra dos 70 anos. Tintin só ficou realmente bom a partir do Lotus Azul, a quinta história. Caso contrário, teria sido esquecido com o tempo. Mas a gente só... É que a gente comentou mais esses antigos que eram mais agressivos. Exato, mas eu não posso fazer nada. A gente convidou especialistas que se focaram nisso, né? Luiz Gustavo, 24 anos, programador, Mauá, São Paulo. Como assim? Vocês falam sobre o desenho do Tintin e não citam nada sobre todas as pancadas que ele toma na cabeça? Se o Tintin não morreu, com um tiro na sua última aventura, aquela não terminada, com certeza foi com alguma cacetada na cabeça. Segue um link com uma compilação de porradas que ele tomou. Olha aí. Caralho, peraí. Excelente. David de Benedetto, 24 anos, Cambuquira, Zona Fantasma, algum lugar próximo a São Lourenço, Minas Gerais. Olha aí. Nerd, talvez um dia eu mande um e-mail agradecendo o quanto o programa de vocês mudou minha visão do mundo. Me ajudou a atravessar um momento bastante boring e deprimido de minha vida. Ou como se tornou parte dela. Hoje não. Hoje não. Hoje ele não vai escrever esse e-mail. Tá ótimo. Bom saber. Hoje é só feedback singelo de um ouvinte. Achei o último episódio morno. Médio. Tintin, junto com DuckTales, marcou minha infância e não poderia achar o tema mais perfeito. Mas o conteúdo foi um pouco raso. Na minha opinião, Fecal, Alexandre e Azaghal pareciam bastante desentrosados e não muito empolgados com o assunto. Na verdade, eu tava de orelha, eu tava querendo entender quem é fulano, quem é cicrano, tereréu, que realmente não entendia nada. Creio que isso fez com que não puxassem tanto a fala dos convidados. Talvez tenha ficado muito dependente deles e acabou que a coisa não fluiu tão bem quanto em outros episódios. Algo a se pensar nos próximos casts. Lembrando, eu não sabia falar sobre o assunto, mas eu me diverti pra caraca. Mas quer saber? Perfeitamente normal. O Jovem Nerd é um programa semanal que se aproxima de 300 podcasts gravados. Botaram uma expectativa gigante toda sexta-feira, achando que sempre será super hilário, megabog informativo, épico, memorável, clássico, inesquecível, e que ainda terá participação do Sr. K. É bobagem. O que importa é que sabemos que vocês trabalham duro para sempre melhorar e inovar. Em compensação, o humor foi altíssimo. A frase "todos riram, mas será que foi da mesma coisa?" merece figurar numa caneta da Nestor, tá vendo? Eu falei que eu me diverti pra caralho. Com perdão da expressão, o que me revoltou foram os revoltados. Ouvintes que se dizem fiéis, no entanto, fizeram uma verdadeira tragédia por causa de comentários do Azaghal sobre Tintin. Olha aí, eu gostei do meio desse cara. Galera, como assim? O Azaghal sempre escrotizou e fez piada com temas que ele não gostava ou não conhecia. Alguém já ouviu o podcast Jornada nas Estrelas? É um dos toques pessoais dele pro podcast. Ainda acho que ele deveria dar uma chance ao Topetudo. Nem que seja a nova animação do Spielberg. A gente foi ver no filme. Eu fui ver o filme e falei que ia ver e eu gostei, inclusive. É, foi divertido. E não pretendo ler, Tintin, mas eu gostei do filme. Só que as pessoas realmente não deveriam considerar o fim do mundo quando alguém não gosta do que elas gostam ou não tratam isso com reverência. Não, muito cara perfeito. Eu entendo a reação, é até bastante natural. Mas queria que as pessoas parassem e pensassem quando bate essa indignação se elas não estão exagerando fazendo uma tempestade no copo d'água. Afinal, não é o fim do mundo. Relaxem. O fim do mundo é só dia 21 de dezembro. Mesmo assim, dá muito tempo pra localizar o Blue Hand. Perfeito e-mail, cara. Perfeito. A gente entende crítica construtiva, a gente observa elas, lê, guarda, analisa e reflete. Mas a gente também, depois de 10 anos, consegue entender muito bem o que é mimimi, o que é uma pessoa revoltadinha, sabe? As críticas construtivas, elas são vistas, são separadas desse bolo. Então tem gente que... Yeah. Esse cara descreveu perfeitamente. Tem gente que gosta de Tintin, porque aí falou mal de Tintin, ou minha infância é Tintin, cara. Só lamento, faz parte. Teve outros programas que você achou mó graça e teve gente que ficou ofendida. Faz parte. Se você olhar nos comentários, sempre tem quem adora e quem odeia. Sempre, cara. Em qualquer tema, por melhor que seja o programa. Até no de RPG, que é um programa mais unânime que a gente faz, sempre tem um vagabundo que vai lá e fala, porra, RPG de novo, sabe? Odiei. É, não tem como. Mas, galera, olha, teve boas críticas construtivas nesse episódio e a gente anotou. Muito obrigado sempre. É... Bom, a gente tá aqui toda semana. Você já conhece a gente, né? Vamos estabelecer uma regra aqui. Não vale o filme todo ser ruim. Se o filme todo é ruim, não tem um final ruim, sabe? Mas a única intervenção que eu fiz na lista foi justamente o filme que é ruim, mas o final é bom. Ah, então vale, tudo bem. Já que é um antônimo, então vale. Antônimo, olha só. Relembrando as poucas coisas que a gente reteve. Outro dia, Marco Gomes falou no Twitter de cosseno, agora o Jovem Nerd fala de antônimo. Aonde nós vamos parar? É que é o livrinho do banheiro. Apenas uma palavra por dia. Os filmes têm que ser, pelo menos, regulares. Pelo menos você tem que estar interessado. Vamos ver até onde vai dar isso. E aí o final... Porque se o filme for todo uma merda, não se espera nada diferente do que um final bosta, né? Exatamente. É justo. Então vamos. Olha, Carlos Voltra acabou de botar Lanterna Verde, pode apagar. É todo merda. Porra, cara. É todo mundo ruim, cara. É todo merda. Onde é que é o final que é ruim? Até metade do filme. Hã? O filme, cara, você tá maluco, cara. Ah, cara, não... Não, ele é ruimzinho, coitado. Começa legal. Não, o problema acontece quando vem o vilão e o fechamento daquele vilão. Não, o filme é todo merda, cara. Não tem nada legal nesse filme. Nada, isso vai sair da edição. O vilão, ele parece uma avalanche de cocô, não parece? Parece que alguma comporta foi aberta. Aquela diarreia aí, escrota amarela, né? Uma merda se enrolando em cima da população. É muito mal feito. Porra, que design de bosta, né? Literalmente, né? E o segundo vilão parece um saco escrotal, né? Nada funciona no Lanterna Verde. Não vale Lanterna Verde. Eu vou começar invertendo os valores desse programa de uma vez. Você vai falar o filme ruim com o final bom. Vou mexer no status quo desse então programa. Então vai. Watchmen. Não, Watchmen é bom, pô. O filme é ruim. Eu entendi que mas o final dizer. É melhor do que o da revista, eu achei. O que é ruim o filme? As revistas são 30 vezes melhores que o filme, muito mais profundo. Mas o final do filme é melhor do que o final da revista. O final do filme é melhor que a da revista, é isso. É mais coerente. É. Mais coerente. Faz sentido. Eu acreditei mais. Sim. A ameaça sendo o Dr. Manhattan, se você não viu, toma. Ele é mais coerente com a própria história, né? Sim. A informação estava lá desde o início. O Alien não estava lá desde o início. Com certeza. Na revista. O réu agora está tendo um AVC. Por quê? Porque o réu, justamente, o réu lá do MDM, ele defende que o final, justamente adulterado dessa maneira, estragou com toda a lógica da história. Como assim? Ah, a gente vai ter que discutir isso com o réu agora. Sabe uma coisa que eu achei que ficou mal adaptado? Isso sim, assim, de verdade. Sendo totalmente adulto, eu espero que ninguém ria desse apontamento, que é totalmente médico e anatômico. O pênis do Dr. Manhattan é muito maior no cinema do que na revista em quadrinhos. E todo mundo reparou. A gente deve pular pro próximo filme, que depois desse comentário que nada se perde. Olha, velho. Vai pro próximo. Todo mundo reparou, pode falar a verdade. Olha, eu não tenho nada a declarar sobre isso aí, não. Cara, quando eu fazia natação, eu ficava tateando as paredes. Porque eu fechava os olhos, tá? O Planeta dos Macacos, do Tim Burton. O filme todo. Não, calma. Não. Existe aí uma curiosidade. Se você fosse fazer um remake do Planeta dos Macacos, você ia refazer o final do Charlton Heston lá gritando pra Estátua da Liberdade ou você ia tentar bolar um final novo? Foi esse o desafio do Tim Burton, onde ele falhou miseravelmente. Ele não podia chegar, descobrir a Estátua da Liberdade na praia e descobrir que ele tava na Terra, porque todo mundo já sabe isso desde a década de 60. Mas eu pergunto pra você, Jovem Nerd. Realmente todo mundo sabia? Porque esse filme não é feito pra gente, é pra nova geração. Ah, mas assim, vai ficar marcado. Ah, o cara fez o filme final igualzinho, que bosta. Sabe, ele quis inovar pra ser diferente, justamente porque tá fazendo um filme diferente. Mas assim, você já achou que ele deveria ter feito outro final? Em que sentido? Não, olha só. O final do Tim Burton. O cara tava no Planeta dos Macacos e todo mundo, o cara voltou no tempo e tal, tararau, deve ser isso. E aí no final ele volta de novo no tempo e ele chega na Terra e ela tá cheia de macacos. Até aparece lá o monumento do Abraham Lincoln, o macaco. É muito ruim. Aí chega o policial, aponta a arma, é tudo macaco. Eu disse, o que está acontecendo? Alguém entendeu por quê? Não tem sentido. O que é isso? Não precisa entender. Ele voltou para a Terra. É o mesmo princípio, Jovem Nerd. É o meu princípio. O que ele encontra ali no memorial do Lincoln, é o que eu entendi. É em vez do memorial Lincoln, é o memorial ao general Tade. Sim. Não é? Então, assim, ele tava na Terra também, que nem o Charlton Heston. Ele achou que ele fosse voltar pro outro planeta, sei lá. Na verdade, ele foi pro futuro. E aquilo ali, o resultado que ele deixou pra trás, que foi o Tate tomando conta daquela, provavelmente, aquela tecnologia ali, se transformando num grande fundador da sociedade nova e tal. Não, blá, blá, mas... Eu mesmo, o que eu acho meio merda é você meio que colocar, primeiro, igualar. Eu acho que é difícil fazer um final tão poderoso quanto. Aí você já cai nesse primeiro problema, que eu acho que você não vai agradar ninguém. E segundo, talvez usar um ícone que é menos, tá menos na cultura pop, na minha opinião, do que a Estátua da Liberdade. Ele é menos poderoso, sabe? Mas, cara, peraí. Mas sabe o que me incomoda mais? é que os macacos, eles tinham uma tecnologia maneira, umas armaduras style. Aí eles... Ah, não, agora vamos usar terno e gravata. Isso é tudo errado, a princípio os humanos falando, né? Não, cara, os humanos. Para pra pensar no seguinte, o planeta que ele cai com os macacos não é a Terra, é um outro planeta. Não é. E é um outro planeta que o macaco foi pro passado e ele foi atrás do macaco... E aí, como ele foi o... Primeiro negócio, né, cara? Ninguém no mundo se importa tanto com o macaco. Ninguém. Só aquela mulher que fica com os gorila na montanha e o Matthew Broderick. São as duas únicas pessoas que realmente tem tanto carinho e apreço por um macaco, cara. O macaco tava lá pilotando a nave, um teste. O Tarzan teria ligado o foda-se pra Chita há muito mais tempo. Ah, caralho, cara, tá brincando comigo, cara. Yeah, pois é, porque ele foi atrás do macaco na fenda temporal, certo? Pra recuperar o macaco, é isso. Que isso, cara? Aonde? Aonde? Aonde no mundo... Um astronauta vai abandonar as ordens pra ir atrás de um macaco numa fenda temporal. Aonde? O macaco era amante dele, sei lá. Podia ter alguma... Ai, ai. Ele não foi chupado pelo vórtice, pelo lá, macaco. Foi antes, né? Por isso que ele foi atrás. Era a habilidade especial dele. O cara volta, teoricamente, pro presente, na mesma fenda. Teoricamente, não se sabe. E aí, na cena seguinte, ele tá chegando na Terra. Como ele tá chegando na Terra se ele tava numa estação espacial em órbita de outro planeta? Mas a fenda... Será que a Terra, ele entrou no planeta... É aquele planeta? Então você tá sugerindo que ele foi embora e os macacos ficaram com a tecnologia dele e usaram a tecnologia dele pra invadir a Terra? Os macacos são tipo alienígenas? Exato! Isso é uma possibilidade muito mais absurda ainda. É uma teoria também. Assim, primeiro você tem que esquecer o fato... Isso torna o final do filme mais merda ainda. Muito mais. Cara, a pior, a parada mais bizarra. Será que o Lincoln Macaco foi assassinado no teatro também? Uma bananada, né, na cara. O Lincoln Macaco conseguiu regular os Estados Unidos depois de uma guerra civil de macacos. Por isso que construíram um memorial. Cara, não faz sentido nenhum, cara. Não faz sentido. Mesmo que a Terra fosse invadida por alienígenas macacos. Por que os alienígenas macacos iam recontar a história humana? Exato! Por que ia ter um Lincoln macaco? Exato. Porque a história tem a tendência de se repetir. Sei lá. Então, quando eu vi Alien 3, eu era menor, né? E eu achei uma merda, cara, ela pular lá na lava com o nenenzinho Alien na época. Caraca, que final merda, cara. É bom! Ah, não, pois não, peraí. É bom, final bom. Não, calma aí, olha só. E aí depois que eu cresci e evoluí, sei lá, eu achei legal, eu achei interessante, achei que fazia sentido e eu também pularia se eu tivesse na situação dela. Mas você daria um salto, um mortal carpado invertido? Ela não deu mortal carpado, ela só se deixou cair de costas. Ela caiu pra trás, mas caiu com estilo. Ué, mas aí... Ela caiu pra trás, estilo saltador de Olimpíadas... Com braços abertos, aí o macaco aí. Aí o alien poderia ser um macaco, inclusive. É a surpresa do caramba. Aí ia ser o final bombástico foda. Aí o alien estoura no peito dela. No exato momento em que ela tá caindo. E ela se... Puta, cara, ela segura... Ela tem uma gana, um ódio tão grande da porra do alien que ela segura o bicho pra não escapar. Segura, cara. Isso que foi maneiro. Não é maneiro, ela cara. Segura, tu vem comigo, filho. Meu irmão, da puta. Olha só, eu vou fazer, vamos fazer o seguinte. Você vai dar um salto, jovem nerd, de uma piscina olímpica dessas aí de costas pra dar uma peitada na água. Quando você for pular, que eu não vou pular junto com você, eu vou dar um soco no meio dos teus peitos. Vamos ver se a sua reação é segurar minha mão ou só gritar de dor. Não, ué, cara. Cara, a mulher... Ela estava anestesiada pelo bicho quebrando as ribcage dela lá e saindo. Segundo, pelo calor. Terceiro, pela situação de merda. Tava tudo anestesiado. E o tentador também. Ah, ele nasceu na hora que tava caindo. Sim, é igual. O Alien faz sempre essa brincadeira com o parto, né? O próprio Alien é um peru, tá, é um falo, né? Pra não ficar tão feio. E aí é o seguinte: quando ele nasceu. Cara, quando esse programa tem muito peru, né? Tá foda, né, cara? Fazendo essa brincadeira, o estresse na mulher perto do parto ele pode induzir o parto. Então existe também essa coisa de, tipo, ela já sabia que o bicho ia nascer, e a galera tava descendo lá pra capturar ela e pegar o alienzinho, que era uma alien mãe, se eu me lembro bem. E ela, tipo assim, cara, a única saída é eu morrer, entendeu? Eu acho que o único erro da série Alien, apesar de eu não achar o 4 tão ruim, é ter clonado ela. Eu achei que virou farofa. É, totalmente farofa o 4. Eu acho o Alien 3 e Alien 4 uma merda. E o final do Alien 3 uma bosta. Não, o Alien 3, final do Alien 4 é outra bosta. Tá misturando tudo. Vamos primeiro terminar essa coisa do Alien 3. Eu, por exemplo, eu não acho ruim o final. Vocês, pera lá, vocês estão dizendo que a... Vocês acharam que ela fez uma acrobacia no ar pra se matar. Não, não fez. Mas é por isso que vocês acham? Vocês não gostaram dela caindo no metal derretido? Acho que era metal derretido, ou fogo, era, não sei. Era um metal fundido. Eu não gostei do tempo do filme, na verdade. Do tempo? Como assim? Peraí. O tempo que ela fica naquele drama dela estar com alien, saber que está com alien. Não, a ideia dela estar contaminada com alien é interessante para a história. Porque ela, duas primeiras histórias, vinha só matando e fugindo de alien. Então, e qual é a solução pra isso? Ela podia ter pego uma granada e se explodido na frente dos caras. Não, horrível, cara. Você tem que fazer um final, no mínimo, poético. Você vai matar o protagonista de uma trilogia. Peraí, como é que eles conseguiram clonar a mulher se ela foi cair em metal derretido? Esquece a clonagem, cacete. O final do 3 invalida o quarto filme. Lá, por causa dos cabelos que ela raspou lá. Os caras... Ai, caraca. Mas isso é whatever. O 4 não existe pra mim. Quando eu era criança, como eu falei, eu não gostei. Eu acho que é porque eu não tinha essa compreensão da motivação maior da Ripley. Depois que eu fiquei um pouco mais velho e reassisti o 1, 2 e o 3, condiz, na minha opinião, com tudo que ela sempre lutou. Tipo, pô, vamos explodir essa merda dessa Nostromo aqui. Não vamos lá. Deixa os caras lá. Vamos explodir tudo. Ela nunca quis que os aliens fossem tirados do ambiente maluco que eles estavam lá. O último recurso acho que foi esse. Tipo, eu vou me sacrificar. Eu achei condizente. Eu acho interessante que ela sempre foi uma guerreira, né? Ela não queria ser uma guerreira no primeiro filme. Não queria ser uma guerreira no segundo nem no terceiro. Mas ela foi obrigada diante das circunstâncias, né? Agora, no final, ela já sabendo que estava com um alien no peito, ela descobre que ela não vai ter nenhuma cura. Ninguém vai salvá-la. Então, depois de toda aquela luta, ela descobre que não tem mais esperança. Então, justamente porque ela tá vazia de esperança, que ela tão facilmente se joga lá no metal. Ela não tem como combater. Tem mais uma coisa que vocês não estão levando em conta, que é um fechamento de um ciclo desde o primeiro filme. A Ripley tinha uma filha na Terra. Sim. A filha dela tá morta. Mas a Ripley dormiu 5 milhões de anos. Presta atenção. Quando ela acorda no 2, ela descobre que ela dormiu 50 e tantos anos, ela descobre que ela não vai ver nunca mais da filha. A filha já morreu, já viveu, já morreu. E ela tem uma ligação materna enorme com a Newt, que era aquela garotinha perdida no Alien 2. Por causa disso, porque no início do filme ela fica arrasada que ela perdeu a filha dela. Certo. E no 3, ela vai ser mãe novamente, só que do pior inimigo. Sim, concordo contigo, Jovem. O bicho que tirou a filha dela. Não, olha só. Ela não vai... Aí você tá deturpando as coisas. Não, cara, isso é uma maneira poética de se enxergar a coisa. Ah, mas ser... então se ela tivesse uma bela de uma tênia... Não, cara. Se ela tivesse comido carne crua e tivesse com uma lombriga, ela seria mãe novamente? Não é que isso ia ser ela mãe. Foi infectada, cara. Entre aspas. Pra mim, nesse sentido dela ser infectada, ela se mataria no momento que ela descobriu. Exato. Não, porque ela não se matou no momento que ela descobriu, porque ela ainda queria derrotar a porra do bicho que estava solto ali. A vida dela passou a ser isso. Não, mas ela podia ter deixado matar o bicho pros presidiários sinistros. Cara, né, o final é bom, o final fecha um ciclo da maternidade dela. É, concordo. Ela dá luz ao pior inimigo dela, que tirou toda a vida dela, e ela morre junto com o bicho, abraçada no bicho, você vem comigo. É foda o final de Alien 3. Eu defendo. Eu também gostei. Pelo menos é um final com culhão, né, cara? Porque... E que culhão? Hoje em dia porra, em Hollywood... Porra, assim, os culhões do caralho. Não, é, porque hoje em dia em Hollywood o nego não tem coragem de fazer um final desse, né? Sempre aquele finalzinho açucarado e, porra, e aí você vê no que dá, como é que tá o cinema norte-americano, como tá uma merda, né? Caso errado! A única coisa que eu acho que de repente eles forçaram é que ela passa o filme inteiro com o alien na barriga, né? Coisa que nos outros filmes o alien sai rapidinho. Ah, né? Varia pra cacete a gestação do alien. Não é gestação, é incubação. Incubação, tá incubação, bom. Incubação, né? E ela só passou a variar bastante depois desse filme. Que é o primeiro e o segundo, é rápido. Não é rápido, bem não. Rápido. No primeiro, o cara leva mais de um dia que ele fica eu lá. Eu acho que eles explicam que ela tá saindo de uma hibernação. E por isso que o bicho também tá hibernando. Exatamente. Aí o bicho tá vivendo. Por isso que ele não tinha saído ela, ainda. Verdade. E era rainha também, aí você pode jogar essa variável se você quiser. É isso aí, acho que. É verdade. A rainha só sai se for canasta limpa. O Indiana Jones 4, ele tem vários problemas, né? Vários problemas. Que eu não enxerguei na época, mas admito que enxergo hoje. Não, eu gostei do Indiana Jones. Você gostou, Gu? É, gostei. Jesus! Não, mas o problema dele é que em nenhum momento do filme você sente medo pelos personagens, né? O que acontecia nos outros filmes, você tinha medo que algum morrer, o Sean Connery leva um tiro, você fica... Sente medo Deus, pela franquia. O final do filme ele deixa a desejar, eu achei, né? Tem gente que vê que o maior problema do Indiana Jones 4 foi ter o tema alienígenas e tal. Eu não vejo isso um problema. Todos os elementos do roteiro têm a ver com a época que ele tava. Década de 50, Guerra Fria, russos, pesquisa paranormal. Kate Blanchett é uma, né, chefe de uma divisão de pesquisa paranormal, o que aconteceu durante a Guerra Fria na Rússia. E os alienígenas que eles chamam, não chamam de alienígenas, eles chamam de seres de outra dimensão, né? O espaço entre os espaços, né? Pra não perder um pouco do lado místico, virar ficção científica, né? Porque o Indiana Jones, ele é sempre místico, né? Exatamente. Você tá lidando com objetos de poder divino e tal. O George Lucas, ele inventou um negócio legalzinho, assim, que me convenceu. Os seriados, no início, eles tratavam mais de aventura, eram mais místicos. E aí depois, com o passar do tempo, começaram a injetar essa coisa de ficção científica, e explodiu nos anos 50. Como o Indiana Jones, ele atravessou os anos, também atravessou o gênero, né? Ele pulou de fantasia pra ficção científica. Caraca, eu não tinha parado pra pensar nisso, Harold, é verdade. Porque a época, a década de 30, lá onde se passa o Indiana Jones, era a época da fantasia pura, né? Nas revistas pulp e tal, e na década de 50 já, ele tinha realmente atravessado, feito essa transição. Já com Asimov e outros autores estavam trazendo mais ciência pra fantasia, né? Mais ficção científica. Mas sabe qual é o problema que eu acho do Indiana Jones 4? As calças geriátricas dele. Não. Também tá foda no filme. A perda do nazista. Também. Aquele inimigo sinistro, nazista, que já incute um medo natural nas pessoas. Você não precisa ter nada. Não precisa ter nenhuma ameaça. Você vê uma suástica, aquilo te gera um sentimento. Sim. Então, os nazistas do Indiana Jones não precisavam fazer nada. Você botava um cara com uma suástica, uma motinho e, porra, fudeu. Esses caras vão fuder o Indiana Jones, sabe? E enquanto nesse filme o nazismo foi derrotado, o Indiana Jones lutou na guerra, o que é interessante e tal, mas os russos, eles não passam esse medo, ainda mais quando você bota a Kate Blanchett, né, cara? Pra ser a inimiga mor do cara, ela não te passa medo nenhum, né, cara? Apesar do embasamento ser bacana, de contextualizar ele, atravessando das eras e como eram as aventuras pulp lá dos anos 30 e tal, depois dos anos 50 ele teria, teoricamente, teria que acompanhar também a ideia da ficção científica. Só que eu acho que isso não condiz com o que o Indiana Jones é e foi sacramentado na trilogia. O Indiana Jones, ele tem que se envolver com mistérios arqueológicos. A ficção científica, o propósito da ficção científica é não ser um mistério. O que antes era magia, agora é explicado. Ou há uma tentativa de tentar se explicar. Então, eu acho que esse princípio, forçado pelo George Lucas, todo mundo já sabe disso, o Harrison Ford e o Spielberg não queriam essa porra. Eles queriam, não, põe o cara lá desvendando, abrindo túmulo, não sei o quê. Apesar de estar essa coisa... Eu, porra, amo ufologia, estudo ufologia pra caramba. Apesar de estar essa coisa toda, Ancient Aliens, e misturando agora ufologia com arqueologia, que é um assunto que eu adoro também, eu acho que como entretenimento, como personagem, o Indiana Jones não tinha que ter se metido nisso. Mas não foi só esse o problema, né? Mas final é de merda, né, também. Os esqueletinhos extraterrestres, né? É, eu acho que no final do filme você não sente a ameaça nenhuma, né? Sai aqueles índios lá da parede, aí eles saem correndo, e em hora nenhuma você acha que alguém vai morrer. Na verdade, quando o filme acabou, eu fiquei aliviado, que finalmente acabou, porque eu tava sofrendo. Não, mas você consegue entender o que aconteceu? Eles botaram a caveira de cristal no esqueletinho que faltava, do alienígena. Isso fez com que ligasse a nave. Uhum. E isso fez com que os esqueletinhos começassem a rodar e se juntar, formando um aspecto vivo a cada vez que um esqueleto se juntava o outro, e esse alienígena olhou pra cara da Kate Blanchett e explodiu a cabeça dela de conhecimento. De conhecimento, exatamente. Isso, olha só, isso é um final cagado. Merda. Isso é um final joga merda pra tudo quanto é lado. Roda essa nave e o motor dela é feito de merda. Explica qual foi a razão disso. Olha só, no primeiro você teve o mistério da arca, que abriu o poder de Deus e matou todos os nazistas. Misteriosamente, a gente não entende o que é aquilo. Todos os nazistas não, matou todo mundo que tava de olho aberto. É, todo mundo que abriu o olho. Então você percebeu a arca, quando ela tá sendo levada na caixa nazista, ela queima só o símbolo da suástica. Então ele sabia que os nazistas eram um evil. Ah. As pessoas até falam, né? O Indiana Jones não precisava se meter com a arca, era só deixar eles levarem pro Hitler e pronto. É verdade, né, cara? Você entende o poder de Deus ali ser demais pra qualquer ser humano e derreter, explodir todo mundo. Agora... Mesmo como nós vimos no Dogma, né? Quando Deus abre a boca, estoura a cabeça de todo mundo. Exatamente. Não, mas o Belloc morreu e não era nazista. Ele era francês, ele mereceu. Ele era francês, né? Ô, Jovem Nerd, você percebe que o final do Indiana Jones 4 já vai ser merda quando o Indiana Jones para de ter um papel importante na reta final. Ali, quando os índios já estão saindo das paredes, o Dr. Jones não faz mais porra não nenhuma. Não faz nada. Por que não tirar esses índios que não fizeram nada e botar umas armadilhas? Que tal nas armadilhas? Pirado? Isso, coloca o personagem pra trabalhar. Pra trabalhar? Não acontece tudo merda. Nada. Tudo merda, as formigas atômicas lá. É, não consegue... Eu não sei, cara. Eu acho que o Indiana Jones... Vocês não têm a impressão, ninguém pensou nisso, não? Que a gente simplesmente envelheceu pra esse tipo de filme? Não começa não. Não, cara. Não. No filme todo ele é bom. Acho que só o final peca. Não, no filme todo não é bom, não. Tá maluco? É igual aos outros. Não é, não. Isso! O Carlos tá completamente louco. Carlos não sabe o que tá falando. A foto dele no Skype é segurando a caneca de 2 palmos de chope. Joguem esse homem no manicômio. Não, olha, eu gostei do filme. Não, gente, vocês viram os outros Indiana Jones? Vocês viram Indiana Jones 3? Cara, olha só, a cena da geladeira é excepcional. Não, eu achei a única parte que eu gosto do filme é o começo, a introdução, porque ela tem todo aquele clima do Indiana Jones que a gente gosta. Mas aquela forçação de barra com o filho dele, com o Shia LaBeouf... Toda aquela parada foi uma forçação de barra que não... Todo filme que você põe Shia LaBeouf, sei lá, tirando Transformers 1, o filme vira uma merda. Porque esse cara, eu não sei o que viram nesse cara... Esse cara é uma merda, cara. E ele repete o mesmo papel sempre. É, ele faz papel de Shia LaBeouf. Quando você lê o livro e vê o filme, você faz um comparativo, que é o caso do Eu Sou a Lenda, cara. Alguém leu o livro aqui, do Eu Sou a Lenda? Top 5. O livro é espetacular. E o filme, caralho, os caras deturparam tudo. Eu achei Eu Sou a Lenda toda uma merda. Whatever, o final. O filme é uma bosta. Também. Cara, mas se o final do Eu Sou a Lenda fosse o final do livro, o filme ia ser do caralho. Pô, então fala agora qual foi o livro. Porra toda. Pelo amor de Deus. Pode falar o final? Peraí. Ó, a gente vai dar spoiler do livro, então se você quiser ler... Não, cara, pode ler que vale muito a pena. É um livro que definiu muitos criadores aí de entretenimento que a gente hoje assiste e assistiu no passado. É um livrão, pode comprar. Eu sou a lenda. Então, se você não quiser tomar spoiler do livro, adiante 4 minutos e 25 segundos. Conta aí. É porque é o seguinte, no livro ele é um cara que ele é obrigado a reconstruir a casa dele todo dia, porque à noite a casa dele é atacada pelos vampiros, né? E são vampiros assim, acéfalos. Os caras não têm inteligência, não têm raciocínio, nem porra nenhuma. Tem um pouco, então, assim, porque eles chamam o nome dele, a mulher dele bate na porta. Tinha um vampiro só que conseguia falar uma palavra que era o nome dele, né? Perto, na vizinhança. E ele precisava ficar reconstruindo, tipo, martelando tábua todos os dias. Então o cara vivia pra sobreviver. Cara, é um conceito muito foda. Que ele não é tem cientista, sua... não. Ele era só um não, cara não era que ficou pra trás. E ele só é um sobrevivente. É. E o Will Smith, não. O Smith, ele, porra, não faz nada. Ele pega o carrinho dele, fica lá dirigindo, atirando. Ele não tem essa tensão de precisar viver. Porque ele fica escondido e ninguém ataca ele à noite. Ninguém. A partir do momento que descobrem que ele tá ali, aí ferrou, né? Destroem a casa dele, invadem. Mas o final do filme, o cara começa a achar, né, que ele é o único normal e o resto do mundo tá todo doente, né? Todo mundo tá deformado e tal. O que acontece no final do livro é que aparecem vampiros inteligentes, matam os vampiros sem cérebro e a sociedade atual, porque ela passa por uma mutação, né? Eu acho que é de vírus também, passa a ser vampira. Então, na realidade, o cara que se achava o normal e os outros o monstro, ele passa a ser o inverso. Ele passa a ser conhecido como monstro. Ele não sabia, enquanto ele estava enclausurado lá na casa dele, como o Guga falou, que do lado de fora estava havendo uma organização, uma nova ordem, digamos, que esses vampiros mais inteligentes estavam tentando se reencontrar na sociedade. Só que de dia, ele levantava e ia lá catar comida e etc. E ele entrava nas casas e saía metendo as tacas no peito de todo mundo. Então, no final, quando ele é capturado pelos vampiros... Ele é um assassino foda. Isso, ele é um assassino, falam pra ele é um psicopata. E aí ele olha pela janela lá do lugar onde ele tá preso, resumindo, e ele vê todos esses vampiros que eram inteligentes, ele não sabia, a grande parte deles, olhando pra ele como se ele fosse um ser mitológico, como se ele fosse um monstro. Ele fala, porra, agora eu sou a lenda, que todo mundo falava à noite, porra. Exatamente, cuidado. Por isso que o nome do filme se chama Eu Sou a Lenda. Puta que pariu. E ele passa a ser um vampiro. Dá caraca. Outro sentido pra essa merda, cara. Não sei como é que Hollywood, filho da puta, não fez esse final, não. Nossa, entendi. Nossa, mas é outra história, cara. Caraca, mudou tudo, tudo. Cara, o Smith, ele tem toda essa panca que o pessoal baba ovo pra ele. Por que que esse filho da puta... Por que que ele, que tinha todo esse cacife, não chegou e disse assim, não, pera lá, é esse o final do livro? Ah, não é? Então deixa eu ler o livro. Aí ele lendo o livro, ele ia perceber como que o final ia ser espetacular. Ia mesmo. Uma inversão de papéis e de ângulo, né? O idiota não quer saber disso. Eu detesto esse cara. Não fala mal do Will Smith, você é um cara nice guy. Pô, mas agora você mudou completamente minha ótica sobre essa história. É, caralho. Uma história foda mesmo, cara. O livro é do caralho. Esse livro é foda, cara. Ele inspirou, inclusive, o conceito da invasão zumbi, essa coisa de uma pessoa presa no lugar. Ele inspirou grandes diretores que a gente vê hoje fazendo tanto coisa nova quanto coisa antiga. A Noite dos Mortos Vivos foi inspirado nesse livro também, somado com um monte de coisa. Ele é foda. Agora, no DVD do Eu Sou a Lenda, tem um final alternativo que arranha um pouquinho esse conceito aí. Porque no final alternativo do DVD, o Will Smith tá lá com aquela mulher presa, a mulher vampira presa, que ele tá testando. Que ele consegue curar, né? E aí os vampiros invadem a casa e ele consegue ficar preso lá no laboratório, não sei o que. E ele vê que os vampiros, eles não estavam entrando lá pra comer, eles estavam entrando pra resgatar a vampira. Ah, e aí ele fala assim, porra, eu tô aqui há tantos anos... Olha como é que ele arranha um pouco o conceito. Eu tô aqui há tantos anos tentando curar essa galera e, na verdade, eles são uma sociedade com mães, pais, entendeu? Namorados, casais. Aí ele abre a porta, o vampiro entra, pega ela, meio que olha pra ele puto e vai embora. E ele meio que entende que, tipo, porra, não tem que curar ninguém, sabe? Isso aí agora deve ser uma nova espécie e tal. Então, assim... Ainda é meio bosta, mas é melhor do que o que passou melhor no do cinema. É melhor do que aquele final babaca Hollywood. Eu acho, Stanley, pro Kubrick fodão, né? Então, eu até sacaneei Stephen King porque o Iluminado, eu li o livro e vi o filme, né? E o Stanley Kubrick mudou o final da história do Iluminado e fez uma coisa, assim, espetacular. E sim. O livro é muito ruim, o final do livro é muito ruim. O final do livro é aquela porra do o hotel é uma entidade, não quer deixar ninguém embora, que é aquela babaquice de objetos inanimados assumirem vida, né? Sério? É, não é isso não, o hotel virar uma entidade, pô, o hotel é uma entidade, né? Não, então... não é bem isso, não é uma entidade, ele representa aquela quantidade de gente que morreu ali e todos eles querem que as próximas pessoas façam parte deles também, mas não é que ele seja vivo, não é Christine. Estranho, é estranho, cara. O hotel acaba sendo uma entidade, uma figura, sei lá que porra é. O Stanley Kubrick mudou completamente, fez uma coisa espetacular. Porque assim, as pessoas que iam pra lá trabalhar, né, no inverno, né, as estradas ficavam fechadas, tinham que ficar lá. Não lembro agora quantos meses seguidos a pessoa tinha que ficar lá, acho que 3 meses. Esse emprego nunca fez sentido pra mim. É um emprego de merda. De né? merda e não faz sentido, olha só. Sabe esse hotel? Ele vai ficar abandonado, não tem motivo nenhum, não tem nem como as pessoas chegarem ou saírem daqui. Mas nós vamos botar você e sua família aqui dentro. A gente podia fazer um Big Brother, pelo menos, né, cara? Pô, ele tava tomando conta de quê? De nada. Não, mas é porque por causa do frio, você tem que fazer a manutenção de certos equipamentos, senão eles vão estragar o encanamento, vai congelar. Ele precisava de alguém fazendo manutenção ali e quem ia para lá tava fudido, tava na merda, entendeu? O cara era um escritor em depressão porque tava com bloqueio criativo e tal, tá todo fudido. O cara era um escritor em depressão e ele se enfiou no inferno glacial? Porra, meu irmão, tava pedindo pra morrer de depressão. Aí o que que acontece? Ele olha pro hotel e o hotel, os espíritos começam a mostrar a vida anterior do cara. cara, né? Que era aquela vida de glamour, ele comendo todo mundo, ele era o fodão lá, o cara, não, aqui nesse bar você não paga. Aí ele olha a vida dele atual e fala, pô, na minha vida atual eu sou um merda. Eu vou voltar pra essa vida aqui, eu quero ficar aqui, eu não quero ter a minha vida. E assim, pra que ele pudesse voltar realmente de cabeça, ele tinha que matar todo mundo e se suicidar. Então assim, foi do caralho o final do... Isso é Stanley Kubrick, isso não é Stephen King. Stephen King é uma outra coisa. Ué, mas aí já saiu do Nerdcast da proposta, ué. Evil Dead 3. Você tem os dois finais, né? Tem o que foi o oficial, né? Que passou, que eu considero, na minha opinião, lá na merda. Peraí. Evil Dead 3. É, The Army of Darkness. A gente vai realmente falar sobre isso? Só tem um Evil Dead bom. O primeiro, né, cara? Porque o segundo é um remake do primeiro, não é isso? É diferente. Mas tem comédia. Mas galhofa. É, por isso que eu falei. Mais galhofa, tem terror e tem comédia. O primeiro exatamente é só terror. Por isso eu falei que só tem um Evil Dead bom, cara, que é o primeiro. Mas a gente não ia falar de filmes bons que tem final merda? Mas é engraçado, bom. Evil Dead 3. Não, cara. Não, o final do 3 ele derrota lá o... Army of Darkness. O irmão gêmeo mal dele. Evil Ash. Aí tem a coisa lá do Clato Verata Nicto pra achar o livro Necronômico, tem toda essa palhaçada. E aí vai pro final do filme, que ele tem que voltar pro presente. Isso. Aí tasca ele na caverna pra dormir lá. O mago faz o negócio lá pra ele dormir até acordar nos tempos atuais. Sim. Christopher Reeve. E corta pros dias de hoje, ele na loja. E aí entra aquele demônio voando na loja, ele puxa a escopeta, agarra a garota, mata o demônio e acaba o filme. O filme é todo uma merda e o final merda vocês não gostaram. Ah, é muito legal esse final, cara. Qual o problema de vocês? Vocês não gostam? É, não tem nenhum problema, cara. Ele é condizente com o resto não, do filme. Não, mas olha só, o final cortado é melhor. O final alternativo é melhor. Ele come a mulher no caixa. Não. Ele acorda, só que ele bebeu demais a porção e ele dormiu demais. Então ele acorda quando o mundo já acabou. Ah, então ele vê a cidade toda, sai da caverna, vê a cidade toda destruída ali. Ah, aqueles gritos do Ash. Não, eu dormi demais. E acaba o filme. Muito mais legal. Muito mais legal. Muito mais legal, muito mais condizente com a galhofa do filme e tal. E foi cortado. Protect the sheep, you gotta catch the wolf. And it takes a wolf to catch a wolf, you understand? What? I said you protect the sheep by killing the motherfucking wolves. No, you didn't hear me. You listening, but you didn't hear me. Quero falar de um filme que eu gosto muito, mas o final é uma merda. Dia de Treinamento. Caraca, por que você acha o final desse filme uma merda? Porque é um final covarde também. Por quê? Porque é um clichê. Aonde? Ó, que mal que é o Denzel Washington. Ele deveria morrer no final por pagar por todos os seus crimes. Ele vai morrer e paga por todos mas, os seus mas crimes. Mas encaixa? É, encaixa, mas é clichê, entendeu? Sabe aquele negócio? Ah, eu acho que o final vai ser assim, foi. É, mas o lance é que ele se envolveu com tanta treta que o final dele era inevitável. Então, né? Mas assim, foi um filmaço. Mas esses caras, você já viu? Esses caras sempre acabam com a boca cheia de formiga. Eu sei. É. Foi um filme real. Foi um filme real. Ah, cara, esse filme é muito bom. Eu me recuso a ficar calado enquanto você fala mal. Eu acho mal o filme foda pra caralho também, cara. Eu como acho. Seria o seu final, Jovem Nerd? Seu final. Pô, eu achei esse filme tão amarrado, cara. É amarrado. A história não te deu. Eu não fiquei puto não com aquele final. Você ficou puto com esse final? Foi que final merda? Fiquei um pouco puto. Ah, não, cara. Fiquei um pouco puto. Porque eu esperava. O filme era tão bom que eu esperava um final mais criativo. Mas não, foi aquilo mesmo. Será que seria um final merda? O Ethan Hawke, sei lá, puxar um gravador e entrar a polícia e prender o cara. Isso seria o final merda. Claro que seria. Final merda. Pior. Isso seria um final covarde, justiça sendo feita. É claro que então, seria. Eu queria o quê? O final que ele matasse o Ethan Hawke e ele saísse dali como, tipo, beleza, me safei. Agradeça o final, cara. Agradeça esse final, que foi um final coerente com a história. O cara tava devendo dinheiro, ele conseguiu escapar. O filho da puta conseguiu escapar. Aí, é claro que os russos pegaram ele. Se você escapar de alguma situação maldita na sua vida, tenha certeza, os russos vão te pegar. O final mind-blowing seria então, Jovem Nerd, o Denzel vai dirigindo então pra ir embora, aí de repente ele atropela um cara, quando ele vai ver, é o Shiguro, assassino do Onde os Fracos Não Têm Vez. Uou! Ficou os dois finais malucos. Uma parada só. Boa. É bom que você puxou. Esse é outro filme que é um filmaço. E no final você... What? Não, cara, você... Nós temos aí dois filmes, dois exemplos de filmes que a gente falou de final e você tá reclamando, você não sabe o que você quer da sua vida. Não, você tem um filme que amarra tudo e te fala, esse é o final, acabou a história. Isso. Você tá reclamando disso. Aí você pega um outro filme que é foda pra caralho e ele deixa um final completamente solto e você tá reclamando disso também. Não, tem final. Cara, aí, gente, acabou. Pum, bota os créditos. A vida é assim. A vida não explica o que vai acontecer. Você terminou de ver o filme e tu não ficou assim? Ué? Eu bati palma. Achei foda. O Dia de Treinamento é um filme foda, porque é um filme de ação, você fica tenso achando que o Thor Rock vai morrer a qualquer momento. Aquela parte da banheira, tu fiquei desesperado achando que também os caras iam empurrar o cara. Porra. Muito foda. No final lá, o cara, porra, esse cara vai escapar, ele morreu, todo mundo ficou feliz. No outro, é muito maneiro porque você fica acompanhando aquela tensão toda. Isso. Aquela merda, e aí, de repente, a cena vem e já tá todo mundo morto, já foi tudo pra casa do caralho e nada mais importa, cara. É assim, cara. Cornel é assim. Você lê Cornel e aí o cara é importante, o cara tá enchendo o saco, azucrinando a vida de todo mundo, e daqui a pouco, pum, o cara morreu. E aquele problema evaporou. E é assim que as coisas acontecem, mas cara. Às vezes as coisas acontecem de uma forma tão rápida que você pisca o olho e aquele problema já não existe mais. Eu sei, mas você tem, entendeu? O cara matou todo mundo, saiu, foi atropelado, bateu de carro, fez uma fratura exposta e olhou assim, saiu andando, acabou o filme. Mas é isso, o cara foi continuar a vida dele de assassino maluco. Não, realmente, olha só, convenhamos, realmente é zoado. Não é zoado. As pessoas reclamam do final desse filme, todo mundo. Mas agora eu realmente vou me comportar conforme as massas. Não, grande número de pessoas acha o final desse filme bizarro como eu. Mas não é bizarro, é o final proposto. Não é um filme maluco, não. O filme tem uma história. Mas qual é o final que você queria? Peraí, olha só. Você queria ver ele matando lá o cara dos Goonies? Uma coisa é aquele filme do Aragorn. Sabe aquele filme do Aragorn? Que ele era um ex-assassino. E Marcas da Violência. Ele vai morar numa cidadezinha de merda. Aí tem um assalto. O cara é super assassino. Isso, joga café no cara. O cara não é alienígena. Aquela história. Aí o cara vai e se mete numa parada de volta com a máfia. Mata todo mundo. Volta pra casa. Tomar café da manhã. Sei lá, jantar com a família. E acaba o filme. Aí você fala assim. Ih, caralho. O filme acabou do nada. Não acabou do nada. Mostrou que o cara teve um ciclo de violência ali. E depois realmente voltou pra casa a ser o Jeca da cidade. Não acabou de nada. Acabou mostrando que o filme era uma merda, né, cara? Não, é bom, o nome do filme é Nome de Sessão da Tarde, cara. Marcas da Violência. Que isso. Eu tô cansado desses filmes do cara que é o mega matador e vive escondido. Tô cansado dessa porra, cara. Cansado. Não faça mais filmes assim, por favor. Mas esse foi um bom filme sobre um tema batido. O cara... escondido. Você acha que não tem matador escondido por aí? Cara, matador servindo café? Com certeza. Olha só, o final é zoado. Eu não concluí, não quero que fique passando que eu também não gosto. Onde os fracos não tem vez, vai. Ele é zoado, mas eu acho que ele condiz com a esquisitice que é a direção do filme. E é exatamente essa imprevisibilidade... Caraca, consegui falar. Imprevisibilidade que o Azaghal falou, entendeu? A vida acontece pra qualquer um. Não é porque o cara é o vilão fodão que ele não pode andar e não olhar pro lado certo e ser atropelado na rua. Mas você tem que entender, eu não tô dizendo que é ruim esse tipo de final. Eu tô dizendo que esse filme não condiz com a história que tá sendo contada. Tinha uma história do dinheiro lá, maluco. O cara vai, pegou o dinheiro dos traficantes. Mas o cara resolveu o problema, ele conseguiu o dinheiro de volta. A vida não tem final, esse que é o lance. Aquele plot que ele iniciou foi tudo resolvido. Não, mas ele não tava no início, ele apareceu depois, ele foi contratado. Cara. Pô, Javier Bardem. Mas peraí, ele tinha que estar no filme? Ele tinha que estar no começo do filme? Olha só, a história. Ele tinha que bater ponto? Estou no começo, agora eu tô no final. Sabe o Aragorn? Ele tava no início do filme, a história era sobre ele. Caraca, cara. A história era sobre o Javier Bardem. Quem é a história? A história é sobre quem? É sobre o Tommy Lee Jones. É sobre o cara do Goonies. Não, olha só, eu vou explicar. Eu vou explicar, Jovem Nerd, ele precisa de uma história. Eu vou explicar pra você. A história do filme é sobre aquela grana. Então. Porque quando aparece o Tommy Lee Jones fazendo o papel de Tommy Lee Jones, ele fica lá, faça um perímetro de 8 quilômetros, cachorros, não sei pra que lá, vamos seguir daí. Uhum. Cadê o dinheiro? E aí, tudo gira em torno daquele dinheiro, certo. Cara. É só isso. O cara dos Goonies aparece lá, pega o dinheiro e a vida do cara muda toda por causa do dinheiro. A mulher do cara e a mãe do cara, a vida deles muda por causa do dinheiro. Tommy Lee Jones sai da cidade, vai pra outra jurisdição, babá, por causa do dinheiro. O cara dos Goonies é o Josh Brolin. O Wood Harrison entra na história pra pegar o dinheiro que ninguém tá conseguindo achar. Isso. É tudo gira em torno da porra do dinheiro. Então, eu adorei, isso é foda. Eu gosto do final desafiador desse filme. Ele não desafia. Não tem final. cara, senta enquanto sonha pra mulher, cara. Não, cara, isso é o Tommy Lee Jones. Então, porra. Esse, o filme acaba antes do Tommy Lee Jones. Você fez o final. Você está fazendo o final na sua cabeça. Não tô, cara. O filme acaba na loucura e aí vem o Tommy Lee Jones pra mostrar que a vida, no final das contas, é uma boa bosta. É verdade, é engraçado isso. O filme, ele deveria terminar quando acaba esse plot principal, mas parece que é como se deixasse quase que a câmera rodando, né? E isso. Você continua vendo as coisas seguindo, Exatamente. Pô, muito bem colocado. É, então é como se fosse a risada do Dr. Evil lá, que você vê até o final. Você teve uma situação que gerou conflito, tiroteio, nego fudido, não sei o que lá. E no final das contas, é você contando pra tua mulher teu sonho de merda. Eu tenho que ver de novo essa porra agora. Os Esquecidos. Ah, não. Julianne Moore. Isso, é. Julianne Moore. O filho da Julianne Moore sofre um acidente com alguma coisa envolvendo um avião. E aí, do nada, começam a dizer pra ela que o filho dela nunca existiu e que ela teve um colapso nervoso e inventou o moleque e tudo mais. E aí ela começa a dizer que não, que ela lembra, não sei o que, bababá. Uma trama que chama atenção. Não, claro. Como estão dizendo? A trama que diz que você é louco, porque se você não tiver o respaldo de outra pessoa do seu lado pra dizer que você não é louco, você pode começar a achar que você é louco. Eu vou falar pra vocês que eu temo por isso, direto. Se um dia todo mundo diz que você é louco, você começa a duvidar de você mesmo. Eu tenho esse terror em mim de achar que tudo que eu vivo é uma alucinação. Então, o Jovem Nerd bem falou, a ideia dos esquecidos, ela é bem legal, em que você é a única testemunha da sanidade da Julianne Moore. Aí você fala, eu acredito, Julianne, você tinha um filho e tal. E ela encontra o cara, né? Ela encontra o cara que também perdeu o filho e ela lembra do cara no parquinho, não sei o que e tal. Ela acaba provando que tem uma conspiração e tem uns homens de preto que estão fazendo isso com as pessoas, uhum, e blá, blá, blá, blá, e tá tudo bem. Chega no final. O filho dela foi sequestrado por alienígenas. Meu Deus! E pra quê? Você lembra do experimento dos alienígenas, Jovem Nerd? Era pra testar o link que existe entre mãe e filho. Exato. Olha, que cagada, meu querido. Parabéns por essa cagada. Olha só, nada de errado em existir filmes com alienígenas, mas quando você não prepara a pessoa pra acompanhar esse raciocínio, uhum, quando você coloca o Deus Ex Machina em ação, exato, assim no final, você, puta que pariu. Não, é, cara, não. Você tem que estar preparado. O se sente enganado, né? Você. O filme já começa a embostalhar, se não me engano, quando a Julianne Moore, ela tá correndo e ela olha pro céu. E aí uma nuvem meio que adquire a forma de um disco voador. Isso. Aí já embostalhou. Já começou a embostalhar. Mas eles têm umas paradas bem legais das pessoas serem abduzidas assim com um chupão pro céu. Porra, né? É irada a abdução, meu irmão. Legal. É irado isso. Porque você não tem como sobreviver a ela, né, cara? Cara, vocês lembram do final do Hancock? Nossa. Então, eu vou lembrar de novo que a gente tá falando de filmes que são bons e o final é uma merda. Mas o início do Hancock é bom. A premissa é interessante. Não, cara, mas essa premissa é prepúcio. O prepúcio do filme é interessante, mas ele foi circuncisado, né, cara? Ah, aquela coisa dele ser tipo um bêbado. Ah, cara, olha só. Eu conheço uma pessoa que é ótima em criar personagens, mas nunca construiu nenhuma história pra um personagem. O Hancock é isso, cara. E se a gente fizer um herói super poderoso bêbado? Aí a galera, porra, foda! E se a gente botar o Will Smith pra ser o herói super poderoso? Caralho, genial! Agora a gente só não tem história. Que se foda. A gente faz qualquer coisa. No final, ele é o Will Smith, vai ter que ficar bonzinho de qualquer jeito. No final, pra quem não lembra, ele e aquela lourinha maravilhosa lá, cara de boneca. Charlize Theron. Eles, na verdade, eram deuses antigos que tinham superpoder, mas quando eles ficavam juntos, eles perdiam. Nossa, eu tinha esquecido poder. Isso. É bem da merda. Eu não lembrava também. É bem merda. E não, aí, na realidade, eles... assim, eles não eram bem deuses, né? Eles eram seres que ao longo da humanidade, cada povo deu um nome específico. Um povo achavam que eles eram deuses. Isso. O outro achava que eles eram anjos. É, fiquem aberto, pode ser alienígena, mas eles não esclarecem, não. Eles eram apaixonados, mas não podiam ficar juntos. Pois é. Não foi uma boa decisão. É horrível, Vem no final, ele bota o coraçãozinho, qualquer merda, na lua, pra declarar o amor a ela. Puta, não, é, cara, foda. É muito ruim. Mas você vê como o filme é merda. Eles vendem um filme como uma comédia pois é, um herói bêbado, inconsequente. Exato. E não é nada disso. Não, muda tudo no meio do filme. Eu sou a favor, da surpresa. Assim, quando o filme ele muda o próprio gênero, cara, tem que ter muito culhão pra você. Ah, mas tem que fazer bem feito, cara. Claro. Tem que fazer bem feito. Não é legal, meu filho sumiu, mas foi sequestrado pra alienígena. Eu não tô defendendo que o filme é bom, eu não acho bom, mas pelo menos ele teve culhão pra mudar o seu próprio gênero. Sim, um drink para o inferno. Um drink para o inferno, a maior parte dele é um filme policial, né? Mas é uma galhofa, não. É porque é galhofa. Não, ele... não é uma galhofa, não. Um drink no inferno é foda. Ah, não, um drink no inferno não é galhofa, não. O que, que é drink no inferno? Respira fundo, você tá aí ventilando. É, respira no saco. Caraca, o filme é galhofa do início ao fim. A porra do Tarantino faz um buraco do tamanho de uma laranja na mão e bota silver tape, maluco. Não é galhofa, não. Não, peraí. O filme não é galhofa, ele vira uma galhofa maluca no final. Mas o que o Android está falando é que ele mudou o gênero na metade dele. Isso é legal, eu concordo com você. Você não esperava, em momento algum, que eles fossem parar num bar de vampiros, cara. Exato. Nunca, no México. Mas é, porque o filme é galhofa, Robert Rodrigues, cara. Você já tá esperando isso. Não, eu não tava esperando. Porra, se você tava esperando que eles fossem pra um bar pirâmide de vampiros astecas... Tava um cara na porta berrando pussy, pussy, pussy. Parabéns, cara. É o famoso I didn't see that coming, assim. Então isso é como fazer um bom final. Esse é o exemplo do... Certo? Eu não achei o final ruim, porque ele liga o foda-se de uma maneira inacreditável, né, cara? Por mais maluco que seja, você embarca na brincadeira, né? Não sei se vocês já repararam nisso, que tem certos filmes que eles terminam bem. Ufa, o vilão foi punido, o herói saiu vitorioso. Só que aí, depois de uns 5 minutos, você começa a pensar no filme, pera lá, não terminou nada bem, cara. Não terminou nada bem. O vilão foi derrotado, tudo bem, mas o herói saiu todo estropiado, ele vai ser comprometido, vai se fuder no final do filme. Tem um filme, é um filme já antigo, o pessoal não vai nem lembrar, que se chama Starman. Eu lembro. Ah, claro, pô. Jeff Bridges? Isso, eu lembro, Jeff Bridges. No cinema, esse filme. Desce um alienígena na Terra, ele vai descendo, aí chega numa casa assim, ele dá uma sorte de primeira, consegue encontrar a mecha de cabelo de uma pessoa falecida. E aí ele começa a clonar, ele cria um corpo humano pra si mesmo. Uhum. A ideia é sensacional até aí, né? Uhum. E aí a mulher, que é a Karen Allen, ela vê um marido falecido ressuscitado. Uhum. Mas ele não tem a mente do marido, é o alienígena que criou um corpo pra si mesmo. Aí, enfim, é um road movie, na verdade, porque eles partem do ponto A e tem que ir até o ponto B, onde aí ele vai pegar a nave dele e sair do planeta. O filme em si até que nem é tão bom, mas o final, eu já vi um monte de gente falando, nossa, que final bonito, cara. E não é nada disso. O que acontece é que logo no início do filme, os militares descobrem a existência desse alienígena e começam a caçar os dois. Os dois vão viajando e sendo caçados bem de perto pelos militares. No final do filme, o que acontece? Eles vão até aquele impacto de meteoro que tem lá nos Estados Unidos, muito famoso. Eles descem até a cratera, que é lá que vai ser o ponto zero mesmo, da coleta, né, do alienígena. Que lugar óbvio, pouco óbvio. No meio do caminho, ele acaba engravidando a mulher, né? Diga-se de passagem. Pois bem, os militares descobrem onde vai ser o ponto zero e vão até lá. Ela se despede do alienígena. O alienígena não é completamente humano, né? Mas ele se despede dela também. Aquela coisa, ah, eu vou ficar triste porque você vai embora. Puxa vida, a gente se curtiu tanto aqui e tal. Você me embuchou, que beleza. Aí o alienígena entra na nave e vai embora, né? E ela olha pro céu toda feliz e satisfeita. Ai, tchau. Tchau, tchau. Ah, imagina que eu tô realmente acenando nessa hora, olhando pra cima. Tchau, tchau. E a música se eleva, ela fica linda, a música, os violinos, o sintetizador. É lindo o final. É lindo o caralho. Porque os militares estavam ali na borda, observando tudo. No momento que aquela nave foi embora, e o filme não mostra isso? Sim. É. Essa mulher é presa pelos militares, é estuprada lá pelos militares. Que e é isso? Não, aí não. Ela é estudada. Ela é estudada. Só precisa pensar um segundo. Depois de um segundo que as letras aparecem ali na tela, você pensa, não é um final feliz. Inclusive, as letras estão subindo para esconder os militares capturando ela. Mas o final de Avatar é isso aí. É isso aí, Avatar 2 vai mostrar as naves da Terra voltando e destruindo Pandora com napalm ou qualquer porra desse tipo. Exatamente. Então, eu sou muito fã ainda de dinossauros, em geral. Em geral. Qualquer mídia, eu sou fã, tô vendo. Eu não entendo pessoas que são fãs de dinossauros. Sério. Não? Eu tô vendo que cada vez existem mais pessoas que são fãs de dinossauros. Me explica isso. Porque o dinossauro, cara, primeiro, ele mostra que a gente não domina porra nenhuma. Que a gente veio depois da festa, a gente tá limpando a festa que aconteceu já. Tinha todo um universo, cara, hiper complexo. Antes da gente tá aqui, a gente acha que a gente é o rei da cocada preta, não. E você, quando é criança, né, você... Qualquer proximidade com um monstro é foda. Quando você descobre que existiram, entre aspas, monstros, eu acho que pra criança isso tem um impacto muito foda. Mas a família dinossauro, eu sempre achei um seriado genial, tanto quando eu era criança, quanto depois eu revisitar, porque você pega, principalmente em inglês, com o original, as piadas originais, umas nuances fodas pra caralho, e umas brincadeiras, etc. Agora, o final dele, pouca gente lembra. Eu vi recentemente o final. Se você perceber, o calendário da família dinossauro, ele ia ao contrário, né? Ele ia direto ao zero. Mas por que ele tá zerando, tá andando pra trás? Ele, não sei, parece que vai acontecer alguma coisa. E no final da série, eles entravam na era glacial pra fazer a brincadeira de que eles estavam, durante a série toda, destruindo o planeta Terra, né? Exato. Tem uma mensagem ecológica aí. Tem uma mensagem ecológica foda. E no final eles vão todos congelar. O Dino lá, o Earl, sei lá, em inglês como é que é, não lembro. Faz todo um discurso. Pô, se a gente tivesse pensado melhor e tal, não sei o que. E acaba eles congelando. E fica um climaço em casa, né? Pô, um climão em todos os sentidos, cara. É muito triste, esquisito pra caramba. É horrível o final, né? É horrível. É horrível, cara. É horrível. Não é engraçado, é terrível. O final é terrível. Mas peraí, vocês estão falando que o final é dramático. É diferente de o final ser terrível. Caraca, peraí. Não, é ruim. Você é ruim. Faz uma série que ela é uma comédia, ela pode até ter crítica social e tudo mais. Mas ela é uma comédia engraçada, de novo, não sei o que lá, do começo ao fim. É. Aí, no final, no último episódio, eles ligam, esquecem isso tudo e botam uma família dentro de uma casa que está prestes a morrer congelado. Qual é a graça disso? Não tem graça, velho. É muito, é muito estranho, é terrível. É final, cara. Do Alf, cara. É final do Alf. O símbolo desse Nerdcast é o filme It, por isso que inclusive falei de Stephen King mal. O It é um filme do caralho, só que no final é uma merda. Cara, o It aqui do palhaço, é isso? Do palhaço. Eu nunca vi esse filme, cara, eu não faço ideia, cara, do que vocês estão falando. É It, uma ópera do terror, não é isso o nome do filme? Uma obra do medo em português. Obra do medo, isso. Uma ópera do medo. Eita, chope, né, cara? O filme é assustador, cara. Porra, chega aquele palhaço, uma pataquada. Ele vira uma aranha gigante, um negócio gigante. É uma aranha telepática. Então, olha só, mais uma vez o Sr. King sofrendo na mão dos produtores. O livro It é sensacional. Quem gosta de Stephen King tem que ler. Agora, ele é muito grande, ele é muito complexo, porque ele embasa exatamente o que é a coisa. A coisa, o palhaço, o Pennywise, ele sugere que essa porcaria veio do espaço também, ou de uma outra dimensão. Ele veio de um lugar e ele se alimenta do medo das pessoas. Só que é muito complexo isso no livro. E quando chega no final da obra original, eles vão lá pra matar a coisa, e a coisa tem que se transformar em alguma coisa que assuste as crianças todas. E ela vai se transformando em vários outros medos, até que no final ele se transforma numa aranha, porque a aranha representa... Mas não é uma aranha normal, é uma aranha que representa meio que o medo primal de todo ser humano, blá, blá, blá. Mas é bem embasado. No filme, fica tudo corrido e fica aquela porra se cheche lenta. Realmente, não é... O final é esquisito, né? Não condiz com o princípio lá. Stephen King, na verdade, no final é uma aranha telepática no esgoto. Eu nunca fui muito fã do Stephen King. Tem gente que é. Parabéns, respeito com vocês. Obrigado. Mas, pra que este filho da puta tinha que sugerir um final pra Lost? Mas ele sugeriu o final do Lost? Este filho da puta de merda falou: olha, o final ideal pra Lost é que todo mundo tivesse morto. Uhum. E os babacas tomaram isso como referência e fizeram exatamente o final que este filho da puta sugeriu. Tanto que, no material extra que aparece de Lost, entre as últimas temporadas, aparece o Stephen King numa das imagens lá dos vídeos que eles fazem lá da Dharma. Cara, tinha que se meter em Lost. Tinha necessidade de falar disso, cara? Sabe um filme que tem um final muito merda? Muito merda mesmo? Inteligência Artificial. Ah, não é merda, não. Não. Não é muito bom, não. Mas não é merda. Não, é merda, é merda. Você tem um filme, que é um tipo de filme, e aí você acaba o filme, e depois você... Ah, não, quer saber? Vou fazer outro final. Esse filme tem dois finais, um do Kubrick e outro do Spielberg. Exatamente. Mas não tem aquela porra que diz que só acaba quando termina? Sei. Mas você vê, mas você vê nitidamente. Que ele na fada. Ele no submarino, debaixo d'água, pedindo pra fada pra virar um real boy. Aquele final é irado. Irado. Esse é o final Kubrick. Spielberg fez o dele. Aí, aliás, esse é um final que as pessoas também não entendem, hein? Assim, não que isso melhore o final, mas todo mundo só acha que é alienígena. Todo mundo acha que aqueles seres eram alienígenas. Quando eu vi a primeira vez, eu também achei, assim, rapidamente. Falei, ué, ET e tal? Aí, ah, não, eles são mecas e tal. Eles são robôs, cara. Eles são robôs muito mais evoluídos. Aí você, por que você acha que eles são robôs? Óbvio, uma pessoa que leu Asimov e é inteligente, como um android. Exatamente. Eu. Porque eu, com a minha leitura de Asimov, peguei na hora que eram robôs. Que o que impede eles de serem robôs alienígenas? Não, cara. Eles são, porque você criaria uma incoerência enorme com o roteiro. A gente criaria uma incoerência enorme com o roteiro. Sim. Tipo um final que não tem nada a ver com a porra da história do filme. Eu sei, não, mas olha só. Final é com açúcar. Eu sei, mas está complicando a nossa vida. Ali qualquer coisa que vier... É merda, porque aquele é um final cagado. Mas ele é água com açúcar, mas não quer dizer que ele não seja incoerente. Ele é coerente com o roteiro. Por quê? No momento em que o Jude Law fala no meio do filme que whatever seres humanos, porque no final todo mundo sabe que quem vai sobrar são eles. Os robôs. Então, quando no final aqueles seres, eles fazem um download com a imposição de mãos, das imagens, você vê as imagens das lembranças do garoto, robô, nas faces deles, eles falam assim, ele é um dos originais. Isso. Ele conheceu os seres humanos. Ele é um dos originais o quê? Alienígenas? Não, meu filho, um robô! Eles são todos robôs! Por que quem sobrou no final foram os robôs, caralho? Então, mas isso não faz o final ficar melhor ou menos água com açúcar do que é. Mas peraí, eles não podem ser alienígenas que colecionam robôs? Vamos parar com isso, Azaghal? Vamos parar? Eles vão de planeta em planeta recolhendo seus robôs. E olha, esse é um dos originais, vale mais. Já que nós estamos falando de robôs, de espaço e de finais idiotas, eu já puxo o Battlestar Galactica, que vocês tanto gostam. Ah, a gente já até fez dois netcasts inteiros sobre isso, né? E o final foi uma bosta. A gente já falou bastante. Vale a menção honrosa, porque a gente já debulhou bastante o final horrível de Battlestar. Livro de Eli. O Livro de Eli é um filme que podia ser um clássico, mas não foi. Ele tem um pedaço merda do final, sim. Não. Tem sim, eu vou dizer por quê. Porque quando você mostra que o Eli é cego, aí todo mundo, puta que pariu, que foda, pô, aí você fica lembrando o filme todo. E, legal, achei maneiro pra caramba. O problema é você botar Mila Kunis pra sair perambulando. Agora eu sou a Elisa, entendeu? Não colou, cara, porque o cara, o Eli, ele era fodão por motivos misteriosos. Seja porque Deus estava olhando pra ele, seja porque ele foi treinado por pessoas misteriosas. Como é que ele foge das balas? Como é que ele consegue sentir? Como é que ele luta? Esse é o problema do filme. Não interessa. Se você não explicar, você tá na boa. Agora, eu aceitei ele exatamente porque alguma coisa misteriosa tem a ver com aquele cara. Agora, a Mila Kunis, ela vai sair daquela merda ali e ela vai morrer pelo primeiro cachorro mutante que for pra ela. Mas não mostra o que acontece com ela, só os créditos. É mal, e atrás, né, dos créditos, tá, ela tá sendo devorada. Algum final foda que vocês lembram de filme, assim, que te marcou? Tipo, porra, só pra tirar o gosto ruim desse Nerdcast, assim. Porra, eu não vim preparado pra isso, cara. É, eu tava preparado pra falar mal mesmo. Sabe o final de foto que eu acho foda pra caralho? É. Final do Robocop, cara. O final do Robocop é foda pra caralho, porque o filme todo é o lance dele não ser mais o cara, não é mais o você, é, não é o Murphy, você não é o Murphy, você quer ir no final quando qual o cara... Qual o seu nome, policial oficial? Murphy. É Murphy. É um bom final, é um bom final. Mas Robocop é um filme do caralho, né? É um filme foda. Não, você sabe uma coisa que eu acho de mau gosto do Paul Verhoeven? O filme é ótimo, o filme é ótimo. Mas aí... Ele fala, como vocês, né, disseram aí, você vira pro velho esclerosado que não reconhece o próprio produto que criou e fala Murphy. Aí no segundo seguinte, desce o pano preto e escreve Robocop. Porra, não, mas aí, isso é um confronto, né? Guerra dos Mundos, o Boa. Último, do Spielberg. Qual? O do Spielberg. Cruise, Tom Cruise? Tom Cruise. Eu me senti lá tenso durante o Também. Filme. É bom, porque é bom. Porque ele botou você no lugar de uma pessoa normal, né, na invasão alienígena, né? Eu não fiz o exercício de tentar explicar a invasão alienígena, ou tentar explicar de que forma é eficaz... um tripod gigante daquele ficar matando ser humano por ser humano com raio desintegrador, mas tudo isso bem. Isso é a particularidade do alienígena. Exato. A questão... É o prazer. É, exato. O cara tem que ter alguma diversão. É a humilhação, né? A questão... Não basta só vencer, tem que humilhar. Né? É, a questão não é essa. A questão não é nem o fato dos alienígenas serem derrotados por uma gripe. Exato. Né? Eles já foram derrubados por gripe, por café, por tudo que você possa imaginar. Água. Água, inclusive. Você inventou essa parada do café, matar alienígena. E aí um dia nós seremos invadidos. Uhum. E eu vou sacar um pó de café e jogar no alienígena. Um homem já tem que estar com tudo preparado. Eu tô pronto. Eu sempre carrego. Você já viram café no mercado hoje em dia, né? É irado, inclusive. Porque você pode matar o alienígena de duas formas. O pó do café pode causar alguma reação alérgica e ele morrer. Ou você pode simplesmente matar com impacto, porque o café hoje vende em tijolo. Já viram? É um bloco sólido. Você pode construir uma casa de café. Vou jogar café quente nele também. Então, café... Mas o pior não é isso. O final do filme, a maneira clichê como você derrota o alienígena. Sim. O pior é a narração em off do... Morgan Freeman. Do Morgan Freeman, cara. Pra que isso? They were undone, destroyed, after all of man's weapons and devices had failed, by the tiniest creatures that God in his wisdom put upon this earth. Uma pequena partícula foi... Ah, toma no cu, cara. Me deixa em paz. Universo, não, mas não é isso o pior. O pior é o que você falou, covardia do final feliz. É o Tom Cruise encontrar a família esperando na casa, são e salvo. É o filho dele que não morreu, pô. O filho que não morreu. Ah, mas isso pô, é isso. Que covardia. Nem o filho que saiu correndo em direção à bola de fogo morreu, cara. Pois, e chegou em casa antes, puta que pariu. Se o Robin já atrasou tanto eles daquele porão. É, final é ruim, gente. Esse filme é uma merda. Esse filme é uma merda. Final... Ah, vá cagar, não é possível. Não, mas vocês acham todos os filmes bons? Filme legal, você legal, curte. Cara. Você se diverte. O final é uma bosta. É a ideia do podcast, pô. O filme é bom. Aí no final ele dá aquela derrapada. Pra mim, pior do que o final feliz, que é o de se esperar com o filme do Spielberg. Quem ficou surpreendido com isso, comprou o ingresso enganado. Você tá falando a verdade. É a narração. Caraca, a narração, cara. Ela te toma como um imbecil. É, mas esse problema. Mas isso é uma tradição de filmes americanos. Eles tomam o espectador como imbecil. O original, ele também não começava com a narração do cara falando lá, de essa como nós narração é do livro. Essa narração é do livro. Isso já vem desde a criação do Da História, lá pelo H.G. Wells. Uhum. essa coisa dos micróbios. Aliás, é ipsis literis, ele tá realmente lendo as primeiras linhas do livro. Então. É, olha, eu não achei tão complicado isso não, cara. Porque, assim, primeiro que eles mostraram na cena, né, mostrou aquela visão microscópica do micróbio, da coisa toda, da gota d'água, né, que eles beberam água, né, eles pegaram por causa da água, né. Foi da água ou do ar? Não diz, não especifica. Não especifica. Pega uns humanos também, vira aquele pó. Mas no final mostra-se uma folha com uma gotinha de água, assim. Aí dentro da gota d'água você vê os micro-organismos. Assim, eu achei maneiro, porque eu achei que a mensagem quis dizer o seguinte: o ser humano é muito fodão, né, colonizador, põe o pau na mesa, mas, cara, a natureza fode todo mundo, não tem jeito, sim, né? Quem reclama de não gostar do final eles serem derrotados pelo micróbio, então que vai reclamar com o criador o defunto, né? Exatamente, com o defunto, porque... Eu acho que o problema do final é o final feliz. Isso, é a família inteira toda reunida, opa, legal, final feliz. Aí tudo bem, aí tudo bem. Realmente foi complicado. Eu não sei, o final feliz pra mim não incomodou, pra mim pior é a narração. Não gosto de narração. Eu não gosto, sinceramente, tem que ser muito bem aplicada a narração pra funcionar, cara. Tem que ser Scorsese. E ali não funcionou, cara. É beleza, assim, eu posso até acreditar, o cara é o filho do Tom Cruise, ele tem chance de sobreviver, realmente. Se ele tiver metade do gene de corrida do pai, ele conseguiu. Porra, sobrevive fácil. E chega antes. Exato. Mas pera lá, então como é que você ia resolver o filme sem a narração? Eu não sou fã de refilmagem, se fosse diretor, eu nunca faria uma refilmagem. É, mas se eu, por acaso, tivesse que resolver esse filme, eu botaria aquela menina lourinha chorona do filho do Tom Cruise Dakota. Espirrando em cima do alienígena. Ela que salvou aquele, aquele espirro de criança que voa catal que baba tudo, sabe? O alienígena, caralho, caralho, que nojo! E aí começa a cair alienígena. Você cai em tripod pra tudo que eu tenho lá. E aí ele chega em casa com a menina remelenta, encontra a família, todo mundo se abraça e os alienígenas caindo ao fundo. Tá ótimo, ótimo. Muito bom, Azaghal. That's a wrap. Odisseia no Espaço. Então, 2001 tem um seguinte problema. É um filme muito lento. Primeiro problema é que todo mundo diz que assiste essa porra, porque essa merda é um cult do cinema. Uhum. Todo mundo tem obrigação de ver. E ninguém consegue assumir de fato que esse filme é chato pra caralho. Não, de fato é chato. É chatíssimo. Tem uma cena legal dos macacos, outra do computador Evil e acabou, cara. É uma chatice, então, cara. Esse filme tem que estar muito louco pra você. Esse filme tá inserido num contexto, você tem que entender, ele tem atos diferentes, são como se fossem três filmes diferentes, né, e tal. Mas o final, quero ter que falar do final. Android. Ah. Você entendeu o final de 2001? Sim, claro. Sim. Então, evidente. Por favor. Explique e pra dizer se é um final bom ou ruim. Pera, ninguém aqui sabe? Ninguém aqui entende? Eu não consigo entender 2001. Olha só. Eles partem lá. Eu parei nos macacos. Porra, eu tava nos macacos, aí eu fiquei com eles ali. Eu continuei batendo osso e jogando osso pra cima, cara. Eles partem lá em busca do monolito. Você tá vivendo feliz? Você tá vivendo feliz? Eu tô. Isso que importa. Então, eles encontram um monolito espacial, certo? Que a gente chamava de mongolito. Aí o Dr. Dave, ele tem uma viagem foda, que ele tá num quarto... Não. Tá pera, mas... Tá vendo? Ninguém entendeu essa porra do filme. Não. É, esse final é meio complexo mesmo. Depois que ele ouve aquela transmissão gravada, ele zerou a memória do Hall 9000, né? Sim. E aí aparece uma gravação. Uma gravação, não foi uma mensagem transmitida, dizendo que qual era o real motivo de estarem ali em Júpiter, porque isso. Tinham encontrado um monolito gigantesco orbitando o planeta. Sim. Perfeito. O astronauta, coitado, ele, David Bowman, ele não tinha mais o que fazer, ele estava ali mesmo, então decidiu explorar o monolito. Ele foi até o monolito. E foi sugado pelo monolito. Sim. O monolito é uma imensa ferramenta. Ele serve para vários propósitos. Um deles foi acelerar a evolução do homem, né? Sim. Outra, a gente descobre... Olha, essa fosse é por isso que o monolito... Eu achei que essa fosse a única. Não é, os macacos encontram o monolito e eles se transformam em homens. É, veja, eu achei só. Que toda vez que o monolito aparecesse, isso. A humanidade tinha um salto isso. Na evolução. Isso, achei é que fosse só isso. Sim. Calma, o monolito acelerou a evolução humana. Tá, beleza. Em 2001, eles descobrem um monolito na Lua. Eles tocam o monolito. O monolito estava enterrado há milhões de anos. E no momento em que toca o monolito, uma mensagem de rádio é enviada. Tanto é que eles levam as mãos até os capacetes. Por quê? Porque a mensagem está altíssima, né? Nos microfones ali, nos headphones que eles usam. Pois bem, essa mensagem de rádio do monolito tocado pelo Sol, na verdade, é enviada para Júpiter. Eles captam, eles conseguem traçar a trajetória e conseguem encontrar um segundo monolito gigantesco na órbita de Júpiter. Por isso que fizeram a missão, né? A missão foi justamente para ver, sim, o que ia acontecer. O monolito lá de Júpiter recebeu a mensagem, hein? E o que ele vai fazer? Para isso é que era a missão. Traga pão, pois, e leite, né? Exatamente. O Afonso entendeu perfeitamente. Olha aí. O que me espanta é os políticos da Terra não terem jogado artefatos nucleares nos monolitos. Mas você tem que tentar controlar o poder, porra. Não, eles tinham que manter em segredo. Eles estavam querendo manter a descoberta em segredo. Aí, enfim, o David Bowman foi até o monolito e ele foi sugado. Sim. Vocês se lembram que no filme... Aliás, acho que vocês não se lembram de nada disso. No filme 2010, o monolito se multiplica e transforma Júpiter numa estrela. Uma estrela, isso. Ou seja, ele é multifuncional. Pois bem, outra função do monolito foi capturar um ser humano, o David Bowman. Ele estava programado para isso. Ele estava preparado para capturar o David Bowman. Porque o David Bowman, ele estava representando a raça humana evoluída. Ele é sugado por quê? Porque o monolito queria concluir a experiência Terra. Ele queria ver, de fato, qual foi a evolução que aquele primeiro monolito causou no planeta Terra. Sim. A cobaia, o David Bowman, a raça humana, foi transportada pelo espaço. Aquela parte do filme em que é uma porra louquice visual... É, na verdade, a tentativa dos técnicos de 1968 de fazer um salto pelo hiperespaço. Uhum. Sim, mas a parada dele tá velho no quarto e depois... Chega, eu tô viajando pelo hiperespaço, cara. Calma, tô chegando. Aí, enfim, depois da viagem pelo hiperespaço, ele chega num planeta. Todo com umas cores horrorosas, uma coisa maluca, né? É um planeta dos aliens, eu acho. E lá ele é colocado, jogado dentro de um quarto. Esse quarto, ele foi criado para manter o David Bowman vivo. Certo. É uma gaiola. Uhum, para observar ele. Exatamente, para observá-lo. Ele está sendo observado. Os alienígenas não aparecem, mas graças a Deus, Stanley Kubrick pode ser muita coisa, mas ele não é óbvio. Uhum. Os alienígenas podem estar observando, ou podem não estar, podem estar mortos. Eu não sei. Eu só sei que a máquina ainda operava. A máquina que é o monolito. Enfim, ele sofre uma transformação dentro da gaiola. Aliás, a gaiola foi construída com as memórias do próprio David Bowman. Sim. Mas a gente, depois eu explico melhor isso. Pois bem, ele começa a envelhecer dentro do quarto. Por quê? Porque isso ainda faz parte da experiência. Ele está sendo transmutado. Ele está deixando de ser um ser humano. Ele está envelhecendo e acaba morrendo naquela cama, deixando, portanto, de ser um ser humano. Quando ele avista o monolito, ele já se transforma na criança estelar. Então, aí que eu queria chegar. A partir deste momento, ele deixa de ser um ser humano. Ele foi absorvido pela experiência. Ele acaba virando uma sonda. Peraí, a criança estelar... Eu tô perdidado. O bebê, eu queria chegar no bebê. O bebê gigante estelar. Não é gigante. O que é o bebê? Ele tava na perspectiva sonda. Forçada. O bebê era um bebê, era o tamanho de um bebê normal? Eu sempre achei que era um bebê gigante. Ele é o tamanho de um bebê normal. Ele deixa de ser um ser humano. Ele é absorvido pelo monolito. Ele se transforma em uma ferramenta. Uma ferramenta extra da ferramenta maior, que é o monolito. Ele se transforma numa sonda e retorna à Terra. Por quê? Porque ele tá com saudade, coitadinho. Não, é pra pesquisar mesmo. É para informar a raça humana. O que volta para a Terra? O bebê gigante? O bebê estelar. Esqueça essa palavra gigante, não existe. era um bebê. Não, assim, obviamente eu encarava a parada de forma poética. Eu não achava que era um bebê gigante. Mas aí o bebê volta para a Terra? Ele termina o filme com um bebê assim, próximo da Terra, né? Mas peraí, eu não lembro disso. O bebê. Como assim? Eu tô tentando conceber isso, eu não tô conseguindo lembrar. O bebê próximo da Terra? Como assim um bebê? Parece próximo? Que ele é gigante, parece que ele é o tamanho da Terra, mas eu estou entendendo que a perspectiva forçada. Ele tá fazendo só um paralelo. Não, não, não diz exatamente que ele vai voltar pra Terra. Só mostra. O bebê tá no espaço sideral e ele tá indo em direção à Terra. Ou tá ali na vizinhança, dando um rolê na pé da Terra. É só você botar no Google 2001 Space Baby. Você vai ver a parada. Tem até o Homer também de bebê, mano. Cara, existe uma coisa que se chama metáfora. Quando você não pode filmar algo que é irreal, imaterial, eu você sei. Tem que criar uma forma. Eu sei. E a tá forma certo. Foi de um bebê. Mas ele não é um bebê. Não é gigante. Pelo amor de Deus. Eu sabia que era uma metáfora. Eu sabia que era uma metáfora, cara. Mas olha só, Android, a pergunta. Mas é grande, hein? Eu tô vendo aqui. É um bebezão. Não é prematura. A sua mão pode cobrir a lua, já reparou nisso? É. Física 101. Eu falei que ele é uma sonda, mas eu acho que no filme o Stanley Kubrick quis dizer que aquele era o próximo passo evolutivo. É isso que eu achava. É, também. No filme foi isso. Por que que eu entendi esse filme? Porque eu sou inteligente? Sim, com certeza. É porque eu li 2000. Você leu o livro. É isso. Exato. Que eu ia perguntar, cara. Porque, exato. Assim, eu entendi 70% do que você falou na época que eu vi o filme. E essas lacunas eu ia te perguntar. Porra, você sacou isso tudo da primeira vez ou segunda, que seja que você viu? Ou você se apoiou no material extra que existe? Porque se a gente tem que se apoiar no material extra pra compreender o final de um filme, na minha opinião, o diretor falhou com o final do filme. Verdade, verdade. Mas veja, quando eu explico o final dessa maneira, eu estou dando uma versão da história. Uhum. Se você quiser, se você conseguiu construir uma outra versão da história e que seja elegante, que faça sentido pra você, perfeito, cara. O Stanley Kubrick deixa em aberto. Mas Arthur Stanley Kubrick, ele faz isso mesmo. O Arthur C. Clarke, que é o escritor, ele não. Ele tem a mente de um escritor e ele não pensa de uma maneira metafórica. Arthur C. Clarke, ele quer tudo certinho, bem explicadinho. Uhum. Stanley Kubrick, não. Ele quer te deixar em aberto, quer te deixar confuso. É, ele quer que você interprete o final do filme. Mas então o final é bom. Não, calma. Eu quero perguntar pro Harold, que foi um cara que foi fundo no 2001. É. Foi quase absorvido pelos monolitos. Quando você terminou de ver 2001 pela primeira vez, qual foi a sua impressão do final do filme? Não entendi nada. Então o final do filme não é bom. Primeira vez eu era criança. Aí a gente tem que pensar da seguinte forma: a gente quer aquele final do filme que seja explicadinho e que o cara narre pra gente o que está acontecendo, ou que a gente tenha que pensar? Não, cara, olha só. A gente chegou a dois opostos, né, cara? Extremamente for dummies e o puta que pariu. Isso é extremamente relativo. Isso é extremamente relativo. Você pode ter um final do filme que te explica as coisas e você pode, assim, que você feche, amarre tudo, né, que vai explicar, você amarra tudo. E você pode deixar um filme que, o final do filme que deixa pontas soltas e você fecha. Beleza. Isso não é problema pro final ser bom ou ruim. A questão é, quando o cara faz o final, e aí, indiferente de ser um final amarrado ou não, você terminar, subirem os créditos e você fala assim, que merda. Essa que é a questão. Ou não entendi nada. Mas aí também, Zé, você tá falando da reação humana, que é dizer que é ruim o que não entendeu. Isso também é perigoso. Mas você sabe que tem a reação oposta, que é dizer que é bom o que não entendeu também. É. Então, eu acho que o final do 2001, talvez pelos recursos da época, tenha ficado muito louco. É, os cara. Recursos, e aí, sim, os na recursos, cabeça do filme. Não, os recursos especiais, os efeitos, a forma como ele representou lá as viagens do cara, o bebê gigante, pé da tela, tudo isso. Isso tudo gerou uma, sabe, a pessoa ficou meio, caraca, maluco. Então, assim, é isso, assim, tem toda essa filosofia bonita aí que o Harold estudou anos a fundo. Com o objetivo de hoje passar esse conhecimento pra nós. Mas, quando a gente terminou de ver esse filme a primeira vez, cara, eu sem sacar. 100% das pessoas que estão vendo esse programa, você que viu esse filme pela primeira vez, não vem me dizer que você era um super cabeçudo, terminou de ver o filme e falou, que foda, ele virou uma sonda. Ninguém falou isso, cara, ninguém. É muito, ninguém, muito ninguém. Tempo de estudo. É uma pós-graduação em Stanley Kubrick pra chegar nessa conclusão, cara. Na primeira vez que a pessoa olhou, o nego olhou e falou, que louco, hein, maluco? Ah, mas, pô, cara, é como o Afonso falou, por que que você Por que todo filme tem que ser bem mastigadinho, bem explicadinho? É. Deixa solto, deixa livre. O filme ele fica vivo depois que os créditos passam. É, exatamente. O filme fica, ele fica vivo porque ele não acaba depois dos créditos. Você começa a discutir com seus amigos. Porra, você entendeu alguma coisa desse filme? Mas eu gostei disso que o Andrade falou. Eu achei legal. Acho que é isso mesmo. Você fazer um filme sobreviver depois que acaba é interessante. Eu só questionei, não acho ruim o final, não. Eu só questionei isso. Até onde você pode deixar a coisa meio em aberto, até pra deixar ele sobreviver, e ao mesmo tempo não desrespeitar as regras, entre aspas, do entretenimento. É, mas também o que, que são as regras do entretenimento, né? Aí é. Aliás, o que é entretenimento? Porque é entreter é deixar você feliz. Você se sente feliz. Isso é entreter? Ué, entreter pra mim, às vezes, é deixar a pessoa melancólica. Sim, ela sim. Ela se entreter com melancolismo, entende? Não é só felicidade. Senão, Coldplay não era o sucesso que era. O Android. Oi. Nunca nos conhecemos, mas a sua voz, cara, ela tem o poder de acalmar as feras. Que inferno é isso? Cara. Ah, é. Não sabia disso, não. Cara, não, sua voz é muito particular, cara. É mesmo, cara. Ela é muito maneira. Eu não sei se isso é elogio. Não, elogio, cara, pô. Eu fiquei tenso com esse elogio agora aqui. Não, eu fiquei preocupado quando ele começou, pô, a sua voz. Eu já tava esperando outra coisa, mas... Aí a tua voz é muito estranha, cara. É muito... Já mudou. Muito, é soothing, sabe? Aquela voz soothing.